Começo logo dizendo, sou um herói sem nenhum caráter. O caráter de que falo não tem nada a ver com questões morais. Não. Tem a ver com identidade. O brasileiro ainda busca a sua identidade nacional. E é ótimo não ter nenhum caráter. Significa que podemos incorporar o que mais nos apetecer de tudo que nos cai nas mãos. Ou seja, sou um herói antropofágico. Levei a antropofagia tão a sério que me tornei antropófago até na minha trajetória intelectual. Sugar was a flowing, socket to him side. I dreamt I saw a mukau jump across the moon. Just a flight of fancy, zoom, zoom, zoom. I dreamt I met a spaceman, he took me to a ship. You know it cut my hair off, snip, snip, snip. I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake. A dream I was a dreaming, it caused me to awake. Pouca saúde e muita saúde. Os males do Brasil são